Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no Shockmart.com. A chave do verdadeiro sucesso em qualquer área da sua vida, inclusive no aprendizado de inglês. Se você é como a maioria das pessoas, almeja sucesso em alguma área, ou às vezes até várias da sua vida. E às vezes conseguimos alcançar sucesso na área desejada e outras vezes não. Mas e aí? Se tivesse um segredo que garantisse sucesso em qualquer área da sua vida, em qualquer momento, se você pudesse alcançar 100% das suas metas e ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, a vida toda, você não gostaria de saber um segredo como este? Como garantir o seu sucesso no aprendizado de inglês? Você já viu que 96% das pessoas desistem do seu sonho de falar inglês fluentemente. Mas você também descobriu que existe uma forma de melhorar as suas chances de aprender inglês por até 20 vezes utilizando o método revolucionário. Você agora sabe os segredos dos nossos melhores alunos. Você agora tem um sistema completo, com recursos, ferramentas e instruções para alcançar o mesmo sucesso que eles, passo a passo. Mas se você não faz o seu plano, ou se faz e não aplica o princípio dos 90%, e aí? Será que tem algo a mais? Algo que ainda não te contei? Eu estaria sendo negligente se eu não te contasse toda a verdade, não é? Então ainda resta mais uma coisa para eu te contar. A minha história de sucesso. Por muito tempo, eu busquei sucesso em algumas áreas que eu estabeleci metas. E muitas vezes acabei frustrado por não conseguir alcançá-las. E não foi por falta de estudo, pesquisa ou trabalho. Porque quando decido fazer algo, sou muito persistente. Ou como a minha esposa me diz, sou teimoso, pois acabo batendo a minha testa contra qualquer obstáculo, mesmo sabendo que não vou conseguir superá-lo. Enfim, já pesquisei muito, estudei muito e trabalhei muito para obter o nível de sucesso pessoal que já tinha pré-estabelecido. E sim, usei esses mesmos princípios que ensino neste sistema no meu dia a dia. Mas tenho certeza que não é somente o sistema que me trouxe sucesso. Então o que é que me traz sucesso? É o que está por trás do sistema que tem me ajudado. Ou talvez seria melhor dizer quem está por trás de tudo isto é o que tem me trazido o verdadeiro sucesso. É Deus, o Senhor dos Exércitos. O Deus vivo que criou todo o universo sabe como tudo funciona. Se Ele fez tudo isto, deve ser muito sábio. Se eu quero ser sábio, então devo buscar Ele, pois foi Ele que estabeleceu os princípios e leis que governam tudo, inclusive os de sucesso. Ele mesmo nos exorta a buscar sabedoria e conhecimento. Ele nos diz claramente na Bíblia que a sabedoria é a coisa principal e que deveríamos adquiri-la acima de tudo. Se nos faltar sabedoria em alguma área de nossa vida, deveríamos pedir a Ele. Ele nos dará gratuitamente, sem medida. Como isso aconteceu? Comecei a perceber que a maioria dos problemas que enfrento na minha vida é por falta de entendimento. Então, se busco Ele por sabedoria e Ele me dá, tenho a solução que preciso para superar o problema que estou enfrentando. Então, algum tempo atrás, comecei a fazer isso. E posso dizer que tenho conseguido fazer coisas que apenas havia sonhado e pensado em fazer por muito tempo. Havia áreas da minha vida que estavam atoladas, lugares de onde eu não conseguia passar para o próximo nível. Mas em questão de meses vi Deus fazer coisas que me surpreendiam. Alguns foram quase que instantâneos, enquanto outros demoraram um pouco mais. Superei barreiras que impediam meu progresso por muito tempo, às vezes por questões de anos. Foi algo realmente incrível. Posso te afirmar que quando passei a buscar Deus com sinceridade e segui os seus princípios, Ele me abençoou e prosperou, além daquilo que podia até pensar ou imaginar. Infelizmente, tempo e espaço impedem de te contar tudo. Além disto, algumas das coisas que Ele fez foram muito íntimas. que ainda não sei se consigo expressar. Também imagino que se eu te contasse tudo que ele fez por mim, você iria querer saber os passos que eu segui para obter aquilo. Você iria começar a fazer o que eu fiz, em vez de buscar ele. E não são apenas as coisas que eu fiz que vão te trazer os mesmos resultados que eu tive. Mas você também pode ter esses mesmos resultados. Creio que sucesso é algo muito pessoal para cada pessoa. E Deus, que conhece os seus pensamentos mais íntimos, sabe como satisfazer os desejos do seu coração, se você o permitir. Era Ele que me ensinou o que fazer e o que deixar de fazer. Busquei Ele e Ele me deu a sabedoria que precisava. E mesmo que às vezes eu não quisesse, fazia porque eu sabia que era necessário. E os resultados foram incríveis. Já estou prosseguindo em aplicar estes princípios em outras áreas da minha vida, pois creio que os resultados também serão surpreendentes. Talvez, na próxima vez, já te conto um pouco mais. Mas posso te afirmar isso, que se você buscar Ele com sinceridade, de todo o coração, você será abençoado e prosperará naquilo que você colocar as mãos, pois Ele te ensinará e dará a sabedoria necessária, seja o que for, até no aprendizado de inglês. Você será como uma pessoa sábia que constrói uma casa num lugar firme, com um alicerce forte, que resistirá ao tempo, às tempestades ou qualquer outra coisa que virá pela frente. Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site, choquemate.com.